homem é conhecido como o assassino da pista. Tudo que ele deixa pra trás são marcas de seu sapato coberto de sangue no chão. Ele possui um problema em que ele tem que dançar após um assassinato. High School Musical, bop uma physical, mato por contato, mas tenho tique nervoso de dança. Meto um moonwalk depois de uma matança, se eu vejo sangue, meus pés já começam a bonança. High School Musical, bop uma physical, mato por contato, mas tenho tique nervoso de dança. Meto um moonwalk depois de uma matança, se eu vejo sangue, meus pés já começam a bonança. Se eu mato macho, eu faço o Charleston. Se eu mato mula, eu faço the single ladies. Se eu mato nene, eu faço o whip nene. Não, tô vendo sangue, não usa. Me segurando, foda-se. Faz um beijinho. Pego a cana, mato esse cara. Guardo a Glock, saio do sul. Foda-se. Faz um beijinho. Pego a cana, mato esse cara. Guardo a Glock, saio do sul. Tira sua vida, assassino, sou Kilo. Cê tá na mira, não sabe se vira. Essa tropa sincera me tornou o Kira. Nada é segundo que eu viro Shakira. Eles me buscam, my have no clue. Must be the way that I move. Passo do mal, slide on the ground. Blood is all over my shoes and it's true. I grab the bag and I just slide, yo. That's just facts, come on homicides though. Max down stats, better watch your side though. I will be there with my knife, you kill. Faço a lambida e go. Nunca me perco no flow, that's what I know. Eles me pedem porque são cego. I fuck it up and let go, yeah. I grab the bag and I just slide, yo. That's just facts, come on homicides though. Max down stats, better watch your side though. I will be there with my knife, you throw. Faço a lambida e go. Nunca me perco no flow, that's what I know. Eles me pedem porque são cego. I fuck it up and let go, bitch. Tá, mas eu não entendi um negócio. Ele mata os outros e dança depois? Que porra é essa? Foda-se! Faz um beijinho. Pego a cana, mato esse cara. Guardo a Glock, saio do sul. Foda-se! Faz um beijinho. Pego a cana, mato esse cara. Guardo a Glock e saio no swing.